Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Oi, Domingão. Domingão, nada muda, é churrasco com a família. Todo mundo almoçando e eu sumi com a tua filha. Quem tá sentando é tua filha. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Senta, senta. Eita, lagoinha diferente. Acácio C10 gravando tudo. Todo mundo almoçando e eu sumi com a tua filha. Quem tá sentando é sua filha. Que cheirinho de sucesso. Olha o sujeito, menino, olha o sujeito. É tua filha. Mostrando que você gosta, né? André Cedeiros, o mural de Ibicoara.